da praia dos diamantes, ando num mundo perdido pelos teus olhos brilhantes. Amores não me custa, deixá-los é que me mata. E os olhos do meu amor são duas continhas pretas. E os olhos do meu amor são duas continhas pretas. Criados ao relento no jardim das violetas. Venho da ilha dos vidros, da praia dos diamantes, ando num mundo perdido pelos teus olhos brilhantes. A paixão me há de matar, é o mais certo que eu tenho. A paixão me há de matar, é o mais certo que eu tenho. Não me há de deixar gozar o amor que eu faço em tenho. Não me há de deixar gozar o amor que eu faço empenho. Venho da ilha dos vidros, da praia dos diamantes, ando num mundo perdido pelos teus olhos brilhantes.